AM0AM5 해야죠. Yankee uniforme desse aí mantenha 5.010.016. 5.016, Whisky Yankee uniforme. 267, autorizado Paulo de Cristão 0, vento 160 graus, 099. 7, autorizado pouso, finalmente. Obrigado. Informe tem de pouso, trip 5626. É só travado. Sim, ainda autorizado pouso, Cristão 0. Posso quando pronto, corrigindo. Reporte antes do ponto de pera, tá? O azul 41 não mandou, é. Pra poder confirmar. 6320, chama a torre 186. 186 com a torre, chama 6320, pô. 4196, táxi alfa, porta antes da sua Juliette. Sim, táxi alfa, porta antes da Juliette. Boa tarde, o Chanel 6320 está estabilizando em ILS. 6320, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. Aguardando autorização, o Chanel 6320. Oi, Salvador, da 3216, ponto de espera da 10, pronto. São 3216, muito boa tarde, mantém ponto de espera da 10. Mantendo ponto de espera, 3216. Certo, conquista? Livre LS, 1015 agora. 1015, 2000, livre LS, fechando a 62 no zero. Controle, eu esquilo o voo. Prossiga. Autoriza 2500 DCT Cairo Lorenzo. Autorizado DCT Cairo, porém mantenha 1000 pés ainda. 500 DCT ainda mantendo 1000 pés. Controle, é o 5429. Aguarde ainda o 5489, temos uma aeronave na chegada a Mari. Ok, aguardando, obrigado, 5489. São 3216, visual com aeronave nacional 00. Afirmativo. São 3216, após o pouso do Chanel autorizado a linha IMT, cabeceira 10. Após o pouso do Chanel, a linha IMT 10, 3216. Chanel 6320, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 0822. Autorizado pouso, pista 10, Chanel 6320. Aqui no pátio 3, caratante, 5626. Azul 4196, mantenha o ponto de espera antes da que seja Juliette. A gente vai manter o ponto de espera antes da Juliette, azul 4196. Baterá o 3-2, ou não é? 21-35, a nossa autonomia está de 4 horas, desculpa, e Guarulhos alternada 3193. São 3193, táxi via Pátio Índia, com ponto de espera chama torre 1086, altímetro 1095. Pátio Índia no ponto de espera chama torre 1862, 3193. Gente, mantém a posição aguardada. Direita, tinha missão 1219. Desvura direita, 1219, chama 6326. Nova chama 6326, boa tarde, desvruta, escuta. Solos pistão 10, vento 160, grau 092. Zero pouso, chama 6. 2 no 0. 394 no 5, feedback é sempre. Gente, Guno 394, mantém a posição, aguardando instruções, ok? Sim. A chegada bom, né? É, 613 no 5. Supervista 03 que se encontra ocupado, ok? 03. Então tá, estamos aguardando aqui as 1491 nele. Chegada até 5000, isso tem aqui no fome. Houston e uniforme, desça e mantenha 2.000 pés, livre LS 1015. 2.000, livre LS 1015, Houston e Lima Cruz, você consegue ingressar no pátio sem interferência aí com o tanque? Tá livre então, controlar o pátio principal, reporta a Lima, Lima Cruz, Zulu. Reporta na Lima, Zulu. Whisky Kilo Zulu, autorizado 2500, até a Caruana. A Lima mantendo 032 no meio. Direita, 219. O Chanel 6320, próximo a Juliette. Gente, mantém a posição, por gentileza. Tá, mantendo a posição. Autorizada a decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 082. Autorizada a decolagem, 0032 no meio. Alfa, táxi lento, repórter, táxi Juliette, por gentileza. Alfa, lento, táxi Juliette, repórter. Mantém, voo no 984. Guardião 07, está aproximando para Salvador. Quatro. 1600, pronto, espera, pronto. Gentileza, 340 Guarulhos. Na escuta, 3205. E mantenha-se em condições visuais, aporte a 20 milhas ingressando no espaço aéreo Golf. Por enquanto, mantemos-se em condições visuais, autocoordenação 2345. Lima Kilo Zulu, lá que é Beck chama a torre, 108 decimal 1/6. Voo 333 é o solo. Na escuta. Só a transação aqui do solo é ponto pro táxi 03 do portão. preparar para o táxi, o 3360. Controle Salvador, TAM 3216 na saída Morro Francisco. Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decolada 190, primeira curva direita, defira a saída da El Leida, após Leida voa posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16. O transponder é o 5476, o controle é 120.8, tem 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340, Pesulu 16, Belo Horizonte, 13 postos, decola da El Leida, após Leda, voa bridge. Pistão 0, curva direita, transponder 5476, controle Salvador 120, decimal 8, tem 3805. Decolagem, pista 10, vento 160 graus, 082. Iniciando a decolagem 10, voo 924. 186, Whisky, Yankee 4, 1015. Whisky, Yankee Uniforme, interceptando agora o ILS 10. Whisky, Yankee Uniforme, ciente, com pista de transporte 10. 17. Ciente, marcador, reporte para cancelamento do fone. Camará. 1600, Lima, tem cabeceira 10. Lima, tem cabeceira 10, 1600. Decolador 18, está no controle 120.8. 208, gol 94. Oi, Salvador, boa tarde, eu estou no 3193, no ponto de espera, pronto. 3193, no ponto de espera, dá 10. Mantendo nosso escuta agora, 93. 50, gol 924. Passa no externo para o cancelamento, o Skank Uniforme. O Skank Uniforme, cancelada 19, prossegue visual para final do 17. Reporte final do 17. Chamará final no 7, o Skank Uniforme. Galeão 333 confirmando, 172 a bordo, Galeão 4 horas. Afirmo. Linha Índia, não posso esperar, chama a torre 186, altímetro 1015. Obrigado, espera 186, obrigado. Fala, 0416. 416, tem condições de ingressar via Juliette sem interferência com o banho da rua à sua esquerda? Afirmativo, 0416. Até 03, então, atentando o táxi do Banho da Gol, que se encontra no través da posição 03. Gente, debate 03, atento ao táxi do Gol, 0419. O solo Gol 394 para o táxi, CB 155, autonomia 3 horas e 24 minutos, e alterna campinha. Ciente, dados copiados, Gol 394, por gentileza, guarda para o táxi. É, informo que irá aguardar. Devido ao banco da Gol da companhia que tá aqui na frente, talvez o mesmo perfil de saída, a mesma rota, ok? Que já que dá agora, não posso esperar. Aguarde e mantenha a presente posição que eu irei ingressar os bancos que se encontram à sua direita. Tá certo, estamos mantendo aqui as suas instruções, com 3 anos. O Xalão 6320 ingressa Juliette, posição 10. Ingressando via Juliette, vai até o finger número 10, o Xalão 6320. Bruno 333 é o solo. Gente, papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, decolou então do Costa Azul, e qual o seu time? É o grupo do Lucia. Salvador, Atlanta, 3805, portão 8, solicita pushback acionamento. Aguarde, por gentileza, então 3805. Na escuta, 3805, teria estimado, senhor. Xenemia 210, próximo a Juliette. 8. 08. O pouso interno rumo a Maqueco? O previsto é o 05, ok? Aguarde. 1394, agora sim, táxi em frente, Índia, não posso esperar chamar 208, meio altímetro no 095, Bono 394. Táxi em frente, Índia, pode esperar 18,5 no 095, Bono 394. Poxa, né, 6310, após o Bang da Goa, sua esquerda, prossegue via Juliette por portão 05, após o tráfego da táxi Juliette. Gente, após o tráfego da Gol, livrar a Juliette, prossegue com 0562 no 0. Vigilante. 370, subindo com o 600. Pode voar direto de pá. Romeu Oscar Bravo, prosseguindo para a região do Via, reporte visual com local de pouso. Romeu Oscar Bravo. Ok, temos aeronave em aproximação. Setor de tráfego pelo litoral. Tá aguardando o sinalizador aqui no 05, a janela 6210. Como de rotina. Sombra, levelou? Chegou agora. Gente. Obrigado, boa tarde, TAM 32, vamos ver. 08. 308, boa tarde, bom trabalho. Gente, está livre aproximar direto, guardião 02, frequência livre 1015. Rodando, boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, atenção vigilante. 93. Pode guardar ela, presente? 6315, está autorizado o procedimento. Confirme. 6315, atingiu 4 mil, está autorizado, continuar o procedimento. Descido até 2 mil pés, livre IAS, aguda localizador. 6315. O seu livre a restrição de pelô? Está livre. Tomarei. 6315. Onde manda? É o 3193? Tá autorizado. Obrigado. 1924, chame Recife em 1285. Confirme Recife 268, gol no 924. 12685, gol 924. 2085, obrigado, gol 924. Autorizado da decolagem, pistão 0, vento 140, grau 099. 300, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 04 Lima tem cabeceira 10. Lima tem 10. Pátio Índia, ponto espera, torre 118, de Palmeia, ajuste 10, 16, 3205, boa tarde. 600. Chame a 6315 estabilizado. 6315, chame torre 186. 186, boa tarde. 6315. Torre Salvador, Guardião 07. 107, prossiga. O Guardião 07 decolou de Minas, Paraíba, para Salvador, está na magnética. Está estimando mais 7 minutos para Salvador. Reporte visual com o aeródromo, reporte passando, ou reporte passando a rotatória. Dois Salvador, Sané 6395, passando esse ano. Passando a 6315, continua a aproximação, agora está livre. A escuta passando e travada. Gente, reporte visual com farol da BAR, farol de Itapuã, aguardando transferência com a torre. Farol visual, farol de Itapuã, contato. Sané 6315, autorizado pouso, pistão 10, vento 150 graus, 1119. Livre pouso, 10, Sané 6315. João 9694, da Cola 229, chame controle 120.8. 208. Salvador, Guardião da Luz. Confirma para a torre. Salvador, boa tarde, gol 1394 da Eulia da Brilho, passa 1900. Atenção, 360, vigilância, 394. 360, 394. Salvador. Salvador, boa tarde, 3805, pronto, ponto de espera, pista 10. Então 3205, visual contra tráfego na final da 1-0. Afirmo, 3205. Tenta, pode pôr de mais na linha, mantém cabeceira 1-0. Pode o tráfego na final, a linha mantém pista 1-0, até 3205. Guardião 07. Posto Guardião 02, é posto de solo controlado, vento 140 graus, 099. 140, 09, vento 140, solo controlado. Sané 6395, solo 31, livre à direita, chame solo 121, na décima 9. Olivão 219, Sané 6395. Guardião 07, chame torre 186. Então 3895, chame. Então 3805, chame Recife em 1260. 0 vento 140 graus, 092. Iniciando, tá 3805. Solo CNE 63. 195, livrou na sua escuta. Com 1394, chame Recife na frequência 1260. 260, você. Ligou no 394, controle? Siga. Não tem ainda me escuta no 394. 394. Com 1333, chame Recife em 1260. 1260, obrigado. TAM 3193, chame Recife 1260. 260, boa tarde, bom trabalho. Via Juliette, 04 ao portão. 04 via Juliette, obrigado, minha 3. Bravo, que Luiz, que chame torre 186. Grave que Luiz, que reposte no salão rapidez. Guardião 07. Guardião 07, reposte no salão do Greg, controlado, vento 160, grau 109. Gente, o Guardião 07, daqui a mais um minuto vai alternar, vai prosseguir para o cabo, Thiago. Vou chamar aqui livrar na área do lixão. Gente, reporte para a ingressão da base. Está 60 milhas, porém não recebo o seu transponder. Informe a altitude que mantém. Está mantendo 1.000 pés. Ciente, está no espaço aéreo Golf, não ingressará no espaço aéreo de Salvador em função de sua altitude. Mantenha-se em condições visuais. O ajuste em Salvador é 1015. Próximo à Feira de Santana, autocoordenação